Panorama Agrícola para 9 de julho de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Agora pode bater palma, agora pode bater pé, agora pode dar um grito. Olá, ouvinte, hoje é terça-feira de lua nova, 9 de julho de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é Gaivota em terra, tempestade no mar. No programa de hoje você confere alimentação escolar, merenda com produtos da agricultura familiar. E o professor da Terra fala sobre luz, vento e chuva, a influência na propriedade. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para você que viaja, aí vai uma dica do Ministério da Agricultura. Para manter a gripe aviária bem longe do Brasil, faça a sua parte e cuide durante a viagem. Enquanto estiver fora do país, evite contato com aves e tenha certeza de que seus alimentos sejam manipulados higienicamente e submetidos à temperatura mínima de 70 graus centígrados até o completo cozimento ou fritura. Quando voltar, lembre-se de que para o ingresso de aves, inclusive as de companhia, seus produtos e subprodutos oriundos de quaisquer países, é necessária a autorização prévia do Ministério da Agricultura, bem como a certificação sanitária emitida pelo Serviço Veterinário Oficial do país de origem. Em caso de dúvida ou suspeita, ligue 0800 704 1995. 0800 704 1995. É hora das notícias. O governo do estado respondeu positivamente à Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAESC, sobre o Grito da Terra Brasil versão estadual. Somente para o Programa de Habitação Rural, o governo vai investir 5 milhões em 1.000 novas unidades. Subsídio do governo estadual será então de R$ 5.000 por unidade habitacional. Também sobre assistência técnica e extensão rural, o governo do estado anunciou para a FETAESC que vai contratar 90 técnicos para atuar na IPAGRE em assistência técnica e extensão rural por meio de concurso público a ser aberto este ano. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Rio Grande do Sul abriu período de inscrições para a Expo Inter 2013. Produtores e expositores que desejam participar da exposição podem se inscrever até o dia 26 de julho somente pela internet www.agricultura.rs.gov.br. A Expo Inter, de 24 de agosto a 1º de setembro, em Esteio, no Rio Grande do Sul, é a maior feira da América Latina nesse segmento do agronegócio e uma das maiores do mundo. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Recentemente, a IPAGRE realizou em Florianópolis o seminário Alimentos Saudáveis, do Campo à Mesa. Uma das palestras foi sobre a alimentação escolar que vem via agricultura familiar, como no caso da Prefeitura de Florianópolis. Nós entrevistamos a nutricionista Renata Brudbeck Faust, que coordena o programa de alimentação escolar em Florianópolis. Atualmente, nós utilizamos 30% dos recursos do FNDE repassados para o município na compra da agricultura familiar, com os itens, né, hortifruti orgânicos e também leite, queijo e bebida láctea. E esses produtos vêm de que cidades? O leite vem da Terra Viva, da região oeste, de uma cooperativa de assentamento, né, da agricultura. E utilizamos da Agreco, do produto da Agreco, da região ali de Santa Rosa de Lima, né, os produtos que vêm orgânicos. Sim, a prefeitura está cumprindo a lei, 30% é comprado então da agricultura. Isso, estamos cumprindo, né, e temos a intenção de, a partir do ano que vem, também ampliar já esse quantitativo, né, cada vez mais para a gente, se possível, atingir 100%. Como é que a secretaria avalia a qualidade desses produtos? Ótima qualidade, realmente assim, o sabor, a apresentação, a aceitação na rede está sendo muito boa, tanto dos laticínios quanto dos hortifruti. Qualidade realmente a gente vê que é muito melhor dos convencionais. Aqui em Florianópolis, quantas instituições de ensino são atendidas pela alimentação escolar vinda da agricultura familiar? Nós atendemos 129 unidades educativas, né, são por volta de 120 pontos de entrega de escolas, né, onde esses alimentos são entregues. Diariamente? Semanais. Os itens mais perecíveis, né, como esses que eu citei, eles são entregues semanalmente nas escolas. Então as merendeiras recebem, fazem conferência da quantidade e da qualidade do produto. A Epagre de alguma maneira auxilia a prefeitura? Em outros momentos, não recente, mas em outros momentos nós assentamos, conversamos, né, sobre a alimentação escolar, e agora com esse encontro a gente espera possibilitar essa nova aproximação para ampliar a gama de produtos. E isso exige também uma logística grande, né? Com certeza, né, a ilha é grande, muitas unidades afastadas, né, da região central, isso exige uma preparação logística para a entrega. Quantas merendeiras são nesses 120 pontos? Nós temos por volta de 400 merendeiras. E que tipo de treinamento elas recebem? Anualmente elas têm treinamento no mês de julho, então nesse ano a gente vai ter uma nova formação com elas, né? Cada ano são temas diferentes, então no ano passado a gente teve oficina culinária, né? E nesse ano a gente está selecionando outros temas, né? Então já tivemos sobre recursos humanos, qualidade higiênico-sanitária, recebimento de gêneros, são vários temas ao longo dos anos. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com a nutricionista Renata Brudbeck-Faust, coordenadora do Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura de Florianópolis, programa este que é abastecido pela agricultura familiar. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, no planejamento estratégico da propriedade rural, é interessante observar todas as energias externas que tenham influência dentro do sítio. Luz solar, ventos, chuvas. Após a observação cuidadosa desses efeitos, realizamos um planejamento por setores para direcionar ou bloquear essas energias de acordo com as nossas necessidades. Um exemplo é a captação da água da chuva, que será armazenada para utilização na irrigação das plantas nos períodos de estiagem. Amigo agricultor, é bom anotar os setores de acordo com as informações que são coletadas. Setor de luz solar no inverno e no verão, setor dos ventos e assim por diante. Esses setores servirão mais tarde para definir o posicionamento de quebra-ventos, a posição da casa e dos abrigos dos animais, entre outros elementos. O planejamento por setores é complementado com o planejamento por zona. Ao contrário dos setores, as zonas dizem respeito às energias internas do sistema, principalmente em relação ao trabalho humano e à movimentação de água e nutrientes. Planejamos de forma a realizar uma economia máxima de trabalho e recursos, criando pontos de utilização que estejam ligados aos pontos onde esses recursos estão sendo produzidos. Assim, amigo agricultor, podemos alcançar a maior eficiência energética possível, colocando aqueles elementos que necessitam de maior atenção humana mais próximos à casa. Aqueles que podem ser mantidos com pouco ou nenhum manejo ficarão mais longe. É importante também analisar a interação entre todos os elementos, entre toda a diversificação de espécies que estão sendo trabalhada pela família na propriedade, de forma que os produtos ou recursos de um elemento sejam utilizados como insumos por outros. Um exemplo é o resto de culturas, que pode ser utilizado para alimentar os animais ou utilizar na produção de compostagem. Dessa forma, reduzimos ao máximo a necessidade de trabalho e, ao mesmo tempo, evitamos a poluição ou a contaminação do ecossistema. Amigo agricultor, faça um bom planejamento da utilização dos espaços da sua propriedade. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAG.